maloqueira, vai representa. Vai, maloqueira, vai representa. Senta que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Oi, senta que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta. Gente, porra. Booty shake, come on, come on, baby. Back it up, back it up, back it up on me now. Drop it down, all the way to the ground. Tucking that thing in its place, ayy. I bet that you can do that on a dick. Left to the right, to the left, to the right cheek. I wanna knock it down, I wanna break it. Say she can take it, she say she can handle it. Fucking all night, baby, testing my stamina. Give you that back in your ass, got banana dick. She say I'm far from the average, ayy. Put that little pretty thing all on my face. Give you the jail out the state. That's how my tongue go. Chunk to the sound of the bongo. Hey, maloqueira, vai representa. Vai, maloqueira, vai representa. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta. Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta. Depois de brasadas, vai solta fumaça. Porque hoje nós tá numa modalidade diferente, então.